Fiquei sabendo que você tá malzinha, mas a gente não consegue te visitar por esses dias. Você tem que conseguir comer algumas coisinhas por aí, né? Dá uma fortificada pra gente conseguir te visitar. A gente não pode nem te dar um oi. Mas aí, estamos com saudade de vocês. A gente ficou de se falar várias coisas. Ficasse de me dar um abraço também, né? Falasse que ia me dar um abraço de pé. Então tô na espera aí. Tu come direitinho, tenta se alimentar da melhor forma possível. Cuida. Estamos na espera de notícias de vocês. Espero que E agora é tarde, mas é só o começo. Entendi que se a hora bate, eles partem. Ninguém mais tem tempo, o tempo que nos tem e nos guia até o leito. Me persegue no bom dia até a hora que eu me deito. Se a vida for espera, então vamos ocupar a cabeça. Se ela é sempre adversa, vamos trocar de cabeça. Compramos um tempo extra pro meu velho amigo, aquele que me mediu quando eu só tinha um aninho. Não durou mais um aninho, 4 meses. Mas ao menos ele não passou sozinho. 4 meses depois foi minha velha amiga. Difícil viver sem o parceiro de toda a sua vida. Acho que é verdade o que dizem sobre a ida. Nos últimos momentos a vida e a morte são parecidas. Sei que às vezes é melhor opção mais dolorida, mas dói demais lembrar dos nossos melhores dias. E é fácil arrancar lágrima força com palavra triste, mas difícil é criar sorriso pra quem acha que não existe. Então isso não é uma música, é um conselho. Aproveita quem te ama, porque esses são os verdadeiros. Tão contigo na bonança, mas também todos os seus erros. Uma coisa é ter um amigo, outra coisa é um parceiro. Mesmo sem jeito, ainda vale muito, eu te amo. Não deixa tudo ser cinza, senão vão passo em branco. Nunca me esqueço da memória. Tudo que cê fez por mim foi muito bem notado. Espera por mim quando eu passar pro outro lado, então. Nunca me esqueço da memória. Sei que meu futuro é o meu presente que foi dado. Então não desperdiço pensando no meu passado, não. Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau, viu? Beijão, corte, tchau, viu? Um abração, beijão, corte, tchau, viu? Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau, viu? Viu? Beijão, corte, tchau, viu? Beijão, corte. E agora é tarde pra pontuar falta que cê faria. Então me perdoa que eu não falei tudo aquilo que eu queria. Cê me ligava e perguntava do sucesso, eu só dizia: tudo bem, tudo bem, por aqui, tudo bem. Achei que cês dois ia passar fácil do 100. Pra que parar aí? Vamos muito mais além. Bem que o bom tempo podia durar uma eternidade, mas no fundo a gente sempre sabe da verdade. O jeito que o ponteiro gira tá me dando agonia. No piscar de olhos eu não sou mais quem eu conhecia. E quem achava que eu conhecia me passa a perna. Uma pena essa rima não poder ser mais sincera. Todo herói é o escolhido de uma grande profecia. Se eu falar que eu convivi com vários, parece mentira. Se o tempo é a primeira teoria que nós herda, vou me tornar conceito pra destruir essa merda. Máquina do tempo saiu mais cedo no mesmo dia. Você até falou que emocionou com aquela fita. Rio e se divertiu com toda a nostalgia. A noite você teve a primeira parada cardíaca. Tivemos que animar minha avó pra ver se ela comia. E ela foi mais forte do que achou que ela seria. E aquele foi o pior Natal de toda a minha vida. Então esse eu só dedico pra José e Maria. Nunca me esqueço das memórias de um verão. Tudo que cê fez por mim foi muito bem anotado. Espera por mim quando eu passar pro outro lado, então. Nunca me esqueço das memórias de um verão. Sei que meu futuro é o meu presente que foi dado. Então não desperdiço pensando no meu passado, não.